tanto entender o amor. Mas quem sou eu, simples sonhador, que não está cansado de te procurar? Pois tem certeza que vai te encontrar. E não há razão pra desistir quando acreditar é mais. Não tem como impedir querer de um coração. Queria só um minuto com você. Queria só um minuto pra dizer tudo aquilo que nunca pude fazer. Queria apenas um minuto pra esquecer. Eu só quero um minuto com você. Eu só quero um minuto com você. Razão pra desistir quando acreditar.